verdadeira sabedoria está na paz que alcançamos quando nos voltamos para Deus. Programa A Era da Luz. Apresentação: Carlos Vereza, Márcia Beatriz Henke e Deise Belo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. Paciente. O amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração, detesta a injustiça, gosta da verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Deus começa quando todo o movimento cessa. Paramahansa Yogananda. Hoje, nosso primeiro programa, A Era da Luz. Uma homenagem carinhosa ao grande protagonista do amor universal, Dr. Luiz George de Oliveira Belo, que com grande carinho e orgulho dizemos a vocês, amigos e ouvintes, ele estaria completando 94 anos. E abrindo o Evangelho ao acaso, acaso que a gente sabe que não existe, o ponto que cai é o homem de bem, que muito caracteriza o nosso saudoso e amado Dr. Belo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Dentro de tantas recordações, lembranças inesquecíveis e uma vasta obra, eis uma de suas preciosas mensagens. Meditação entre os girassóis. Passeio fluidicamente entre os girassóis. Medito sobre a sabedoria. Absorvo com o pensamento ligado a Deus, ligado ao tudo, ligado ao todo, ligado ao eterno. Todo aquele que é verdadeiramente sábio tem muita paz. A sabedoria não está no acúmulo de funções no trabalho. A sabedoria não está no aprendizado escolar. A sabedoria não está no acúmulo de cultura. A sabedoria não está no acúmulo de bens. A verdadeira sabedoria está dentro daquele que se liga a Deus, que se liga à sua origem, que se liga ao seu destino. A verdadeira sabedoria está na paz que alcançamos quando nos voltamos para Deus. Só alcança a sabedoria quem está com Deus. O pensamento só cresce com Deus. Assim, meus irmãos amados de toda a terra, lembrem-se de que estamos encarnados para aprender. Aliás, em todos os momentos da vida, estamos aprendendo para evoluir. Mas, quando nascemos no plano material, temos um aprendizado acelerado em certas situações, que são os acontecimentos traumáticos. Esses são colocados dentro de nós para que reflitamos e reavaliemos nossas existências e que coloquemos as coisas em seus devidos lugares e os valores nas suas devidas proporções. Um exemplo é o dinheiro. Só se fala nele, só se vive por ele, para ele e por causa dele. Somente um golpe muito forte em nossas vidas é capaz de colocar o dinheiro em seu devido lugar. O dinheiro não compra saúde, não compra felicidade, não compra paz e não compra o amor. Em meio dessa ambição desmesurada, vai agora, pouco a pouco, se transformar em nada. Não vai adiantar de nada aqueles que oprimiram por causa dele, mataram por causa dele, sugaram por causa dele, fazendo sofrer milhares e milhares de seres humanos. O dinheiro não comprará víveres que faltarão, conforto que desaparecerá e saúde que não haverá. A humanidade então acordará e verá que o que vale é apenas o amor, a colaboração entre tudo e entre todos. Isto sim será o dinheiro do futuro. E este dinheiro, que é o amor, será a moeda forte do tempo vindouro. E a grande fortuna que ele trará será a paz e a felicidade de verdade. Porque em Deus se vive. Que essa nova era de luz seja para cada um de vocês, ouvintes e participantes de nossas equipes, o despertar de uma consciência maior, onde tudo é Deus, e sabendo-nos dentro de Deus, a excelência da vida eterna é o amor. É com muito carinho que entrelaçamos em amor Dr. Luiz George de Oliveira Belo, nosso protagonista eterno, e Carlos Vereza, amado irmão, diretor, ator e entrevistador, um ícone espiritual, profissional e humano. Era da Luz, um programa que vai expandir o amor universal. Traz de volta a memória e a filosofia eterna do médico espiritualista Dr. Luiz George de Oliveira Belo. Um programa de unificação entre todos os povos. Remonta a radionovela sob os auspícios da doutrina cristã. E ainda, entrevistas, palestras, convidados, música, arte, cultura, canal direto com o ouvinte, momentos de oração e reflexão. Vocês ouviram a querida Leia Fabes. E agora com vocês, Vereza em especial entrevista. Nós conversamos com a família do Dr. Belo, as filhas Deise Belo, presidente do Instituto Luiz George de Oliveira Belo, Denise Belo, espiritualista e responsável por excelente trabalho à luz da doutrina e filosofia do amor universal, e o neto André Belo, médico homeopata. Deise, é impressionante, né? Porque seu pai desencarnou há 6, 7 anos, não é isso? É isso mesmo. Quanto tempo foi exatamente? 7 anos. 7 anos. E é impressionante as mensagens que ele vem mandando através de psicografia, inclusive através de um fenômeno que começou em 1920 na Alemanha, que é a transcomunicação, né? Ele vem se materializando nos computadores, mandando mensagens por telefones celulares. É realmente um espírito de muita luz e realmente sentimos a presença dele aqui no estúdio. Agora, Deise, como é que é para você trazer de volta um programa de rádio baseado na doutrina e filosofia de vida que seu pai aplicava? Boa noite, Vereza. Boa noite. Realmente, dar continuidade aos trabalhos do meu pai, para mim, é uma grande responsabilidade. E, ao mesmo tempo, uma imensa alegria. A filosofia que ele aplicava quando encarnado era um segredo da felicidade. Trocar a dor pelo amor. Suas mensagens sempre ajudaram muito a todos que estavam em sofrimento, em atritos. E trazer esse trabalho de volta, estaremos, eu acredito, perpetuando esse processo de auxílio à humanidade hoje tão carente de amor, não é, Vereza? Claro. Agora, você que ainda manipula muito bem a homeopatia, que tem uma origem espiritual, qual é a diferença, assim, Deise, da homeopatia para a alopatia, na sua opinião? A homeopatia, ela trabalha a energia, o princípio do homem. Ela vai justamente fazer o equilíbrio. Não desprestigiando a alopatia, eu acredito que são duas medicações que têm que ser trabalhadas em conjunto, da mesma forma que o homem deve se preocupar com o seu interior. A homeopatia, ela faz um trabalho a nível energético. Agora, Denise, o pensamento do Dr. Belo, seu pai: tudo é Deus e tudo é a vontade de Deus, porque estamos dentro de Deus. O que significa para você essa mensagem? Qual é a mensagem? É tudo. Hoje eu estou numa emoção muito grande, sentindo a presença dele aqui entre nós. Uhum. Também com grande felicidade, também nosso irmão Geraldo de Aquino. Geraldo de Aquino, que também... deixa eu explicar, quando ela deu essa pausa... Uma pausa dramática, gostei, Denise. É porque, como aqui não é estúdio de televisão, tem um retrato aqui na parede, numa das paredes do estúdio, do senhor Geraldo de Aquino. Desculpe, Denise, continuando, só para explicar para o amigo ouvinte. Continue, por favor. Então, é com muita emoção que nós estamos aqui junto com esses irmãos de luz, principalmente o Dr. Belo, que continuamos com esse trabalho divino que ele pregou e trouxe para todos nós, que é o segredo da felicidade. Enquanto nós não vemos Deus em tudo, enquanto não sentimos esse Deus presente em nossa vida, Deus não está no céu, não está na igreja, está dentro de cada um de nós. Então é esse Deus que Dr. Belo trouxe para nós, é o Deus dos mestres, dos anjos, de Cristo, onde nós vivemos esse Deus presente em todo momento. Isso nos traz felicidade, que vamos ver que tudo é a vontade de Deus. Quando Jesus falou: nem um fio cairá da sua cabeça se não for a vontade do Pai. E quando ele nos trouxe essa mensagem do Dr. Belo, porque a mensagem tem que ser vivida, e ele viveu em cada momento com muito amor, com muita dedicação, e deixou como exemplo. Eu me lembro, antes da partida dele, no plano espiritual, ele me chamou e falou: filha, eu vou deixar a maior herança que eu posso deixar para você. Viva intensamente a vontade de Deus, em todos os momentos. Não tenha medo, não tenha ansiedade, porque tudo é a vontade de Deus. E essa herança maravilhosa que ele deixou para nós, onde se multiplica mil vezes, porque cada vez que nós usamos, que nós pregamos, que nós falamos disso, ela é multiplicada. E queremos deixar também esse programa que está entrando nesse momento no ar, no começo dessa mensagem maravilhosa, que essa herança seja distribuída para todos aqueles que estão escutando esse programa, e que eles possam distribuir cada vez mais para todos aqueles que estão ao seu lado, porque é o segredo da felicidade. Quando nós vivemos, tudo é a vontade de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, Denise, belíssimo depoimento, Você estava visivelmente emocionada e, diríamos até, medianizada. Agora eu vou falar com o neto do Dr. Belo. Vamos colocar o Dr. André Belo conosco na linha telefônica, já que o nobre médico e amigo encontra-se fora da cidade a trabalho. Alô, André, está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo perfeitamente. Grande, André. André, me diz uma coisa. Você que é a terceira geração e herdeiro do seu avô na prática da homeopatia e na filosofia de vida, como é que você vê a perpetuação desse trabalho? Ainda, continuando a pergunta, o que é que fica de mais essencial deixado para você vindo do Dr. Belo? Por favor. Olha, é uma pergunta que me deixa muito emocionado, porque para mim o Dr. Belo é um mestre. E a primeira coisa que ele falava: filho, você vai fazer medicina, mas para salvar as pessoas, para que cure o corpo e a alma das pessoas. Então, antes de tudo, não podemos tratar o corpo. Nós temos que tratar o corpo e a alma. E nós temos uma missão. E essa missão é ajudar as pessoas a viverem melhor, com uma filosofia melhor. E essa filosofia é o tudo é Deus e o tudo é a vontade de Deus. Ô André, então o seu avô praticava uma medicina holística, né? O tratamento dialético, uma interação de corpo, alma, perispírito, inclusive, porque a homeopatia atinge o primeiro perispírito, era isso? Justamente, mas ele tinha uma filosofia de ser a medicina integral. Então, integral, então, holística, é. Englobava alopatia, homeopatia e orientação espiritual. Ninguém saía do consultório dele sem esses três tratamentos conjuntos. Continuando ali, André, por favor. Sim. Deise, conta aqui pra gente um pouco dessa iniciativa de transformar a filosofia e a prática de vida do Dr. Belo num Instituto de Amor e Caridade em Ação que abrange tantas áreas simultaneamente. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho está começando agora. Nós estamos iniciando essa ideia, né, que surgiu do Instituto Dr. Luiz Jorge Oliveira Belo. Inclusive, nós já estamos com uma sede na Rua Santo Amaro, 142, na Glória, onde brevemente estaremos com várias atividades. Esse local já era um local que o Dr. Belo trabalhava espiritualmente e hoje está se transformando numa ONG para ajudar, para poder continuar com os princípios e os trabalhos que foram iniciados por ele. Deise, você podia repetir, por favor, o endereço? Sim, é Rua Santo Amaro, 142, na Glória. Nesse local existe um projeto de núcleo trabalhar profissionalizante, núcleo, bolsa de emprego, capacitação, atendimento social, onde nós estaremos direcionando para a saúde mental, física e espiritual, porque, como estamos comentando já, doutor André, esse sempre foi o princípio do doutor Belo. E sem o espiritual, sem o trabalho do homem em si, o intrínseco, ele não consegue superar as doenças, né, Tereza? Porque tudo, você sabe, que começa na alma, no sofrimento, e se transforma na doença, né, doutor André? Sem dúvida. Existe uma máxima do Espiritismo que é: fora da caridade não há salvação. Perfeito. E doutor Belo existia para o serviço da caridade, o serviço do auxílio ao próximo. Consultas que ele realizava, tratamentos, auxílio de toda espécie, ele desenvolvia esse trabalho. E o que nós podemos fazer é apenas seguir o exemplo desse querido mestre, instrutor e uma pessoa de especial característica, porque para mim ele é mais do que um ser humano, ele é um ser espiritual. E se a gente não associar o espiritual com o material, a gente não faz a harmonia, o equilíbrio necessário, e a gente tem que atuar de todas as formas para poder auxiliar o ser humano a evoluir espiritualmente. Olha, André, agradecemos muito, mas muitíssimo a vossa participação aqui no programa Era da Luz. E dá uma descansada aí no trabalho, viu, rapaz? Viu? Obrigado. Fica com Deus. E eu estarei sempre disposto a auxiliar no que for necessário, e parabéns pelo programa. Tá, querido, muito obrigado. Parabéns a você. Queremos deixar emocionadamente claro que esse programa de hoje, o primeiro de uma longa série, o programa de hoje é dedicado ao educandário lá de Frei Luiz. Agora, como é que se coloca um programa no ar sem patrocinadores? Só no plano espiritual, porque aqui no plano da terra tem que ter patrocinador. E é justo que nós possamos nomeá-los. Com muita gratidão, agradecemos aos amigos apoiadores. Farmácia Ness, Siqueira Campos, 214. Arte Final, Formaturas, 222-47-772. Instituto Luiz Jorge de Oliveira Belo, a Rua Santo Amaro, 142. André Gouveia, Franquias das Lojas Subway, Conde de Bonfim, 305. Ref Centro, Márcia e Adriana Rezende, Casa Shopping, Bloco B, Sala 219. A Winger, artigos de couro e brindes corporativos, inclusive me prometeram uma pulseira marrom café, vou esperar. O telefone é 251-82140. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Fique conosco. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. A Era da Luz, arroba Rádio Rio de Janeiro, ponto AM ponto BR. Repetindo, A Era da Luz, arroba Rádio Rio de Janeiro, ponto AM ponto BR.